Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Que bom. Amém, irmãos. Como é que tá aí o ar? Tá muito frio? Tá frio aí? Tá bom? Tá frio? O povo tá congelando aqui, hein? E tem que ser quente, não pode ser frio, não. Cadê o controle? Patrick vai dizer, não, pastor, tá bom. Vamos renunciar aqui, né? Hoje já tá em 24, ó. Então, como é que faz? Se ficar quente, você dá um sinal para mim, assim, discreto, para não confundir o sermão em algum momento. Que bom estarmos juntos, né, irmãos? Eu preparei um sermão, mas Deus me deu outra direção e eu fui preparar ali. Então, tenha misericórdia, tá bom? Abra, por favor, sua Bíblia em Atos. Não, em João, capítulo 3, versículo 16. Abra também em Marcos 16, 21. Hoje, dia 1 de outubro de 2017, nós estamos juntos para mais uma ministração aqui da Palavra na Vida Nova. Essa e outras ministrações você pode encontrar no nosso site www.vidanovaitabuna.com.br. Temos bastante conteúdo lá. Quero aproveitar para mandar um abraço, um beijo para os irmãos que estão aí pelo mundo nos ouvindo pela internet, Estados Unidos, Canadá, e assim vai. Deus abençoe vocês. Vamos dizer Deus abençoe para o povo, gente? Vamos lá? Um, dois, três e... Deus abençoe! Aí um beijo aqui do Brasil para vocês, irmãos queridos. João 3,16 diz assim. Nós temos decorado, né, esse texto, geralmente. Nós vamos recitá-lo, quem já sabe decorado, quem não sabe, acompanha comigo na sua Bíblia. Obrigado, Lucas, nunca falte anjos para te servir, Jana, para te amar. É, não, eu mexi porque estava muito frio. Amém? Diz assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Vamos recitar todos? Porque Deus amou o mundo. Senhor Jesus, a tua palavra perfeita, irretocável. Nós agradecemos porque nós podemos ter acesso a ela com liberdade. Que em nome de Jesus possamos aproveitar toda a liberdade que nós temos de pregar o teu evangelho. E que em nome de Jesus, a despeito das perseguições públicas e veladas, temos a coragem de pregar o teu evangelho todo. E que nessa noite, Senhor, teu Espírito Santo aplique a tua palavra em nossos corações, como tem feito. Senhor, nós sabemos que junto com a palavra, o Senhor envia o teu poder para que possamos cumpri-la. Então, em nome de Jesus, revoluciona a nossa história, Senhor. Nos impacta nessa noite. Nos faz perceber esse amor pessoal, esse amor exclusivo que o Senhor graciosamente tem por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu quero que você abra em Mateus 16, 24 também, por favor. Mateus 16, 24. Vamos ler do 13 para a gente poder ganhar o contexto, tá bom? Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Que é uma das referências do próprio Jesus, não é? 14. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. É bom lembrar que essa doutrina de que era possível que alguém nascesse mais de uma vez, ela já era corrente, ela não é bíblica e ela é refutada, ela é rechaçada em toda a literatura bíblica. Cada pessoa só nasce e morre uma vez. Amém? 15. Jesus disse: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, que significa filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Disse, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te aconteça. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, pois tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí, mais adiante um pouco, alguns deles já veem Jesus glorificado na transfiguração. Vamos aqui uma ideia simples de hoje. Eu quero falar sobre o amor pessoal que exige um compromisso pessoal. O amor pessoal exige um compromisso pessoal. O amor pessoal exige um compromisso pessoal. Irmãos, nós temos visto dias difíceis, dias onde o mundo está verdadeiramente sacudido, de cabeça para baixo. Nós vemos isso na natureza, nós vemos isso na sociedade, nós vemos isso, inclusive, na igreja muitas vezes. Em meio a tanta confusão e tantos dilemas, é como se Deus estivesse sacudindo, e só irá permanecer aquele que estiver de fato enxertado na oliveira verdadeira, que é Jesus. O que existe hoje é um cristianismo genérico, em muitos cultos, em muitos endereços, em muitas religiões, onde a fé é um capítulo, inclusive nem o mais importante, da vida de muitos que se dizem cristãos. O pior que pode acontecer com a igreja não é um escândalo onde um pastor rouba a igreja ou trai a esposa com uma das irmãs da igreja. Isso é muito triste. Isso é uma vergonha. E a Bíblia diz: ai daquele porque vier o escândalo. O maior problema da igreja não é quando um pastor se intitula uma autoridade especial que pode, inclusive, manipular os textos da Bíblia para poder extorquir dinheiro do povo. Isso é terrível, mas isso ainda não é o pior escândalo. Escândalo também pode ser quando um sacerdote usa da sua prerrogativa de sacerdote para poder abusar de uma criança e usa a própria instituição para esconder e para velar um crime tão grave. Isso é um escândalo terrível e abominável, mas ainda não é o pior escândalo. Você sabe qual é o pior dano que a igreja pode fazer a si mesma? É o dano de um cristianismo genérico, onde a fé só é algo que levemente influencia algumas decisões nossas. Muito foi pregado na década de 70 e 80 no Brasil sobre a salvação. Você venha como você está, você precisa receber Jesus. E a gente teve um movimento que pessoas do mundo inteiro vêm do Brasil até hoje ver, porque dizem que é o avivamento do Brasil. Eu creio que existe. Eu fui numa cidade de 200 mil pessoas, que uma igreja só já tem 60 mil pessoas. Fui com o Chateau. Tá calor? Estava tão atento, já estou, no calor aqui. E lá é quente também em Santarém, né? Então existe, sim. Inclusive o pastor Russell Shedd, que morreu recentemente, um grande teólogo, filho de ingleses, nascido na Bolívia, radicado no Brasil, criador da editora Vida Nova, ele dizia, olha, é um avivamento mesmo no Brasil. Mas qual é o dano desse evangelho mal pregado, de que você vem para Jesus como está e permanece como está? Jesus nunca disse venha como está e permaneça como está. Ele disse, vai não peques mais para que não suceda coisa pior. Amém ou não? O que tem acontecido com a graça barata, onde a ideia é o que Jesus pode fazer por mim? Eu vou atrás de Jesus porque eu ouvi dizer que os crentes têm uma vida mais organizada, os crentes cuidam melhor de seus filhos, os crentes têm casamentos mais bem-sucedidos quando são verdadeiros crentes. Porque os crentes, uma vez um amigo meu disse, eu gosto da igreja evangélica porque ela fala muito de prosperidade. Ela tira o povo da pobreza. E eu não sabia se eu repreendia ou se primeiro eu me fazia de louco para ganhar o louco. Então, que hoje o Senhor, como diz em Pedro, o Senhor faça uma faxina na nossa mente. Uma verdadeira lavagem cerebral. Nós precisamos ser lavados pela palavra de uma bagunça que o mundo tenta empurrar na nossa cabeça como se fosse algo completamente cabível, como se fosse possível. Irmãos, eu tive uma crise muito grande na faculdade e eu lembro até hoje do dia que eu comecei a estudar psicologia a fundo, eu era aluno muito dedicado, e eu comecei a perceber que muitas pessoas, ao contrário do que minha avó me ensinou desde pequenininho, tinham uma vida mudada sem Jesus. Eu comecei a perceber, e perceber inclusive com os meus pacientes que atendia na clínica com a supervisão, gente, eu era tão dedicado na clínica que eu só tomava 10 na supervisão. E num semestre que eu tirei 9, eu fui reclamar com o professor. Falei, professor, me deram 9. Ele falou, calma, meu caro, o semestre que vem eu te dou 11. Aí chegou no outro semestre, eu tirei 10 e reclamei. O professor disse, é porque no sistema só cabe 10. Eu era muito dedicado. Muito. E eu comecei a ver pessoas sendo curadas de sintomas. Pessoas tendo vidas organizadas. E eu fiquei chocado, porque eu tinha aprendido desde pequeno que uma vida só é mudada pelo Evangelho. E eu entrei em crise dentro da faculdade. Eu falei, como é isso? Há cura fora de Deus? A transformação de vida fora do Evangelho? E aquilo foi muito intrigante para mim, até que eu levei isso para o meu pai, como eu levava todas as minhas demandas, mais frequentemente ainda levo, mas mais frequente ainda quando eu era mais jovem. Meu discipulador, meu pastor. E nesse processo eu entendi uma coisa muito importante. Não é só a psicologia que tira a pessoa de muitas enrascadas. A igreja também faz isso. Você sabia? Um bom ensino, um ensino moralizante, um ensino que ensina a decência, um ensino que ensina o sujeito que o dízimo não é para dar boa vida a pastor, não, que a igreja organizada tem um livro de caixa, que tudo que entra é assinado, é fiscalizado, que ninguém ganha por, pelo menos em uma igreja séria, proporcionalmente ao que entra, não. E ele aprende a ter um livro caixa em casa. Eu ensino a todo mundo aqui. Tem um livro caixa com todas as suas entradas, suas saídas. Claro que o sujeito que começa a administrar as finanças e para de encher a cara e para de fazer farra vai organizar a vida financeira dele, ou não é? E aí, irmãos, eu percebi uma coisa. Não é só a psicologia bem feita que cura a depressão, ansiedade e outros transtornos não só benignos, mas também de ordem mais crítica ou psicótica, não cura, mas diminui o sintoma. E eu fiquei chocado quando eu disse, meu Deus, isso é muito arriscado. Se nós organizarmos líderes aqui, olhe para mim, a igreja, de forma a ser um ambiente tão agradável, me perdoe, o som estava muito alto hoje. Mas isso foi um acidente, a gente tem cuidado para que seja um ambiente agradável, climatizado, né? E onde você é bem tratado, onde você recebe uma palavra que vem de uma instrução boa, uma boa teologia. Peraí, para tudo! O que eu quero dizer hoje aqui, essa noite, é que nós temos que ter cuidado, senão a igreja vira uma espécie de psicologia, onde nós agregamos novas formas de pensar e de lidar com algumas circunstâncias, e as pessoas vão diminuindo seus conflitos, e elas se relacionam com a religião como se fosse quem ia salvar a vida delas. O que é que eu quero dizer com tudo isso, gente? Eu quero dizer o seguinte, que o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, inclusive uma certa saúde social e emocional, se nós perdermos a alma? O que adianta fazer acompanhamento com um pastor e ter o casamento restaurado se os dois forem restaurados para o inferno? O que adianta contratar o melhor terapeuta da cidade e resolver o casamento e aí acabou a crise e os dois continuam caminhando para a perdição? O que adianta você que tinha uma vida falida financeiramente e diz, ah, agora eu organizei minhas finanças, glória a Deus, eu participo lá da minha igreja, entrego, sou uma pessoa também que trago donativos, esmolas, socorro a minha família, e olha como isso deu certo. Eu estava estudando sobre finanças esses dias, comprei um monte de livros bons, melhores, eu acho, e li, e vi, meu Deus, todos os livros de finanças, os melhores do Brasil, tem lá um capítulo explicando que pelo menos 10% da sua renda deve ser doada. Ou seja, o ímpio está até dizimando, num certo sentido da palavra. E isso faz bem a ele financeiramente, porque ele gere melhor as finanças dele. O que é que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Preste atenção aqui. Nós temos que ter cuidado, porque se nós não tivermos a coragem de apresentar o evangelho todo, a gente vai resolver a vida terrena das pessoas, mas ela vai continuar espiritualmente morta. Está me entendendo, amém ou não? Vamos ver o que Jesus diz aqui sobre isso. Nesse texto segundo que nós lemos, o texto em Mateus, nós vemos que o Pedro, ele tem dois momentos muito inusitados, antagônicos. De um lado, o Pedrão diz assim, Senhor, vamos aqui, versículo 15, quando Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. Poxa, que alegria ver você falar isso, você acertou, Pedro, isso mesmo. Aí depois de algum tempo, pouco tempo, Jesus diz assim, mas olha só, é bom eu ser o Cristo, mas faz parte desse ministério morrer. Faz parte dessa coisa boa que a igreja me ensinou, matar a minha própria vontade. Faz parte de tudo isso de bem que Deus me deu até para me atrair, e eu abri mão por Ele. Aí Pedro diz, não, Senhor, peraí, vem cá, Jesus, chegue mais, gente, que morrer? Que história é essa de morrer, rapaz? Quantos colegas ainda falavam para mim assim, olha, você está muito radical. Som. Eu tenho um amigo que ele, depois de anos, foi lá em casa, aqui ainda em Itabuna. Ele é um grande homem de Deus hoje, mas ele, quando era jovem, fazia mesmo um antagonismo ao ministério que eu pregava. Ele dizia com alguns poucos lá em Salvador: você é muito radical, você exagera muito com essas coisas. Aí depois de alguns anos ele veio aqui em casa para fazer um concurso e ele disse: olha, Tiaguinho, lá em Salvador o povo chamava Tiaguinho. Nada a ver com pagodeiro. Tipo, isso não é muito feio. Se eu tivesse ouvido aquilo que eu criticava você há mais tempo, hoje eu seria um cara muito mais feliz. Então vamos lá, onde eu quero chegar. O mesmo Pedro que disse: que maravilha, tu és o Cristo. O mesmo Pedro que, se estivesse aqui com a gente hoje no louvor, ia estar adorando, aleluia, oh maravilha, com glórias. Quando o pastor começasse a pregar: você precisa morrer para esse mundo, você precisa abrir mão de algumas vontades suas que te afastam de Deus, a esse mesmo Pedro ia reagir como? Como nosso coração tende a reagir agora. Ah, estava tão bom. Tem que falar das coisas boas que Deus pode fazer por nós. Aí Pedro chama Jesus num cantinho assim e diz: é, Senhor. Versículo 22. Chamou a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenha compaixão de si mesmo, Senhor. Isso de modo nenhum te aconteça. Não é possível reconhecer Jesus como o Cristo. O que é o Cristo? O Cristo é o Messias, aquele que há de salvar você. Não dá para você ter o melhor dos mundos, dos dois mundos, do reino e do mundo terreno. Não dá para você querer a salvação em Jesus se você não quiser a morte da sua vontade. É que nem eu dizia para alguns pacientes meus, já virou um jargão meu. Outro dia até Juliano lembrou. É como dar um banho no elefante. Sem conseguir explicar a alguns pacientes que existem coisas difíceis e simples e coisas difíceis e complexas. Por exemplo, decifrar o código genético do elefante é difícil e complexo, mas dar um banho no elefante é difícil e simples. Já pensou aquele paquiderme enorme, você com um balde de sabão, uma vassoura, você dá um banho nele todinho e depois enxugar atrás da orelha? É uma coisa simples, não precisa ter um doutorado para fazer, mas é difícil. Então, o que eu estou falando hoje aqui não é muito complexo. É difícil de fazer, mas é simples de entender. Então, vamos aplicar isso um pouco, ok? Aí, ó, da boca dos pequenos sai perfeito louvor. Eu vi um amém da pequena. Vamos aqui. Olha, vamos continuar a leitura de Lucas. Então, Jesus disse aos seus discípulos: olha, é como se Jesus... Gente, a gente não pode ler a palavra de Deus sem estar alinhavando ela, sem estar criando um contexto com ela. O que é que Jesus faz então? Ele pega essas duas declarações, esses dois extremos de Pedro, e diz assim: olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Versículo 24. Se alguém quer me seguir, e se a sua versão é NVI e diz aí: se alguém quer vir comigo, pode riscar que está errado e botar certo do lado. Não é vir comigo não, é me seguir, o que é muito diferente. Se alguém quer vir atrás de mim, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue. Irmãos, se eu pudesse resumir aqui a maior dificuldade de todo o evangelho, de toda a vida cristã, está nessas palavras: a si mesmo se negue. Tem alguma coisa mais difícil? Tem, pastor. Só dá brincadeira se eu enfrentar o diabo? Oh, meu Deus, é tão, uma coisa tão simples. Já expulsei demônio, irmão. Só você chegar lá na autoridade do nome de Jesus e mandar sair, acabou? Não faça duvidando, não. Porque demônio é que nem cachorro, sente o cheiro do seu medo. E nem faça com o pecado encoberto, não, porque ele dá uma surra em você, tira a sua roupa e lhe humilha. Que nem aconteceu em Atos. Ah, não, pastor, é difícil o ministério. Tem dificuldades? Tem. Mas, irmãos, eu digo categoricamente, não há dificuldade maior. E se você talvez não vê isso como dificuldade, talvez é porque você não esteja exercitando. Se alguém quiser me seguir, a si mesmo se negue. O mandamento é esse. E aí Jesus explica com outros como isso é possível. Tome a sua cruz e siga-me. Então vamos ver na prática o que seria negar a si mesmo. Às vezes, você está com alguma demanda com seu esposo ou sua esposa. E sua mente fica lá acusando. Acusando. Não é? Não, não é não, porque você já é uma espiritualidade. Lá em Filipenses diz assim, insisto em dizer a vocês, tudo que há de boa fama nisso pensais. Não é só o que é verdade, não. É o que é de boa fama. Eu fui estudar o que era boa fama ali, é o que é publicável. Então, varão, você não pode pensar algo da sua mulher que ela não possa ouvir. Você não pode pensar algo sobre a sua mulher que ela não possa ouvir, porque não é publicável. Então não pode xingar a sua mulher no seu pensamento. Eu vi mulheres cutucando os maridos. Você não pode, minha irmã, passar pelo seu marido que está lá, coitado, cansado, trabalhou a semana toda, está com a perna para cima vendo o jogo do final de semana e pensar assim, folgado. Bem que minha mãe disse. Seu marido. Você que escolheu, alguém obrigou? Alguém botou a arma na sua cabeça? Não. Agora aguente. Meu irmão, vou jogar para você. O evangelho, ele é assim, ó. Às vezes a gente pensa que a gente vai provar que é fiel ao Senhor, só quando entrar um guarda aqui, disser quem é o pastor, é me matar, é quem nega Jesus. Irmão, talvez você nem confere isso vivo ainda. Você tem que ser crente nesses momentos agora. Que sua mente está aí dizendo, é porque você não conhece meu marido, pastor. Casa com ele para tu ver. Claro que tem relacionamentos que são muito difíceis. Muito difícil. Tem relacionamentos que, na verdade, são impossíveis. E o próprio Jesus reconheceu isso. E permitiu o divórcio em algumas situações. Mas eu não estou falando sobre esse extremo. Eu estou falando sobre a falta de disciplina, de domínio próprio, que nós achamos que é compatível com o Evangelho, e não é. Nós queremos poder declarar aqui com as mãos para cima, aleluia, Senhor, que louvor lindo, olha, me sinto todo arrepiado. Oh, glórias. Todo arrepiado, aleluias. E aí Jesus chega e diz assim, olha, vamos arrumar aqui a casa, pessoal. E é legal porque Jesus com os discípulos, principalmente, Jesus sempre foi muito claro, não era curto e grosso, porque Jesus não era grosso, Jesus era firme porque é Deus. E com os discípulos ele ainda era mais incisivo e disse assim, tanto é que uma vez só sobrou os 12, ele falou, e vocês não vão embora também não? Não, Senhor, para onde a gente vai, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ah, então fica aí comigo. Então tem que parar com essa evangelho cor-de-rosa, onde há uma preocupação da igreja em colocar o homem no centro. Tem que ser sermões politicamente corretos, tem que ser sermões que dá razão a todo mundo. É que nem um sujeito que foi pregar na igreja de um pastor, e o pastor falou assim, olha, aqui você tem um não pode pregar sobre adultério, porque o presbítero ali é a maior oferta da igreja e ele trai a mulher dele. Não pode pregar sobre também fumar, não, porque tem um ali ó, que fuma, parece uma chaminé. E também é uma oferta boa. Não prega dele, não. Aí no final o colega falou assim, vem cá, tem japonês aqui. Aí ele falou assim, não, então eu vou pregar mal de japonês. É como se o Senhor Jesus falasse assim, ou vocês levam a sério o meu evangelho, ou vocês não podem desfrutar dele. Vamos aqui continuar, porque acho que vocês vão entender, daqui a pouco termino. Então Jesus, seus discípulos, disse, alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus explica como fazer, Jesus está dizendo o seguinte, olha, não tem como me seguir se não carregar a cruz, não. Algumas pessoas pensam que um marido, um filho que usa droga e a cruz dele. Para com isso, joga tudo isso fora, isso está erradíssimo. Se você ouvir isso em algum lugar, deleta. Não é algo que você padece socialmente ou na família que é a sua cruz. A sua cruz é o evangelho. A sua cruz é agir de acordo com o evangelho nas situações. A sua cruz não é uma pessoa. Era fácil se fosse uma pessoa. Carregar a cruz é aplicar o princípio da cruz, o princípio de abrir mão, o princípio do evangelho, o que Jesus faria em cada situação. Aí você diz, eu não vou conseguir. E eu digo assim, olha, é a única forma de você ser bem sucedido. Quando Deus determinou que nós fizéssemos coisas de determinadas formas, não era para nos punir, é porque era a melhor forma de nós vivermos as nossas experiências. Quando Deus disse para o povo lá no deserto, vocês têm que enterrar as fezes de vocês. Ele não falou isso porque ele queria punir o povo, atrasar o povo andando, não. É porque senão eles iam morrer de cólera, que nem vários outros povos morreram. Ninguém entendia a lei sanitária. Aleluia. Tá ligado ali, viu? Ninguém entendia das leis sanitárias. Né? O Louis Pasteur ainda nem sonhava em nascer. Você viu aí o Louis Pasteur, gente? O sotaque em francês? O povo que obedecia, vivia. O povo que se obedecia, morria. Quando Deus diz, não se deite homem como homem, mulher como mulher, não é porque Deus queria cortar o barato do povo, não. Porque é maldição e não tem como dar certo. Ah, pastor, eu sinto a pena porque é uma pessoa que nasceu num corpo diferente. Gente, eu não creio em espiritismo. Outro dia eu estava na palestra na escola. Na escola que eu trabalho, sempre nós convidamos palestrantes de fora para poder reciclar os professores. Eu faço isso periodicamente, mas existem outras pessoas que vão lá. E foi um sujeito e mostrou a foto de uma criança. Parecia uma menininha vestida de bailarina. Ele começou a falar. De repente eu falei assim, você está falando o que aqui? Não, por causa da transgenia. Ele não se sente no corpo de homem, ele é como se fosse menina. Eu falei, que história é essa? Aí ele, vocês não podem ser retrógrado? Vocês são educadores? Eu falei assim, aqui não é assim não, amigo. Não, mas é porque ele usou a roupa da mãe e achou e se sentiu bem. Eu falei assim, e quantas vezes eu usei a roupa da minha mãe e minha avó me chamou, me deu um sabão e eu passei a vestir minha roupa? Se um dia a criança brinca e acha bom, eu tinha um primo que amava dar o sapato da mãe, porque a mãe era mais braba em casa. Então o símbolo fálico da casa era o sapato da mãe. Então se você não quer que seu filho seja homossexual, pare de vestir a calça em casa, mulher. Não que isso seja determinante, é claro que existem exceções. E o menino aí, crente, servo de Deus, homem, macho. E aí eu falei com ele, se fosse assim eu seria homossexual. Aí a gente fica com pena porque essa pessoa... A gente tem que amar essa pessoa. Mas tem que ter coragem de falar do que o Evangelho ensina. Amém ou não? Amém. Senão a gente vai começar a ser fagocitado por isso. A gente vai começar a entrar em uma de dizer... Mas de repente, irmãos, ou a gente vive a palavra, ou a gente se empenha para viver ela toda, ou a gente não vai conseguir viver nenhuma página dela. Tem que parar de negociar essas coisas. Mas vamos lá para a gente terminar. Então o Senhor Jesus diz, se alguém quer me seguir, vocês vão ter que negar a vocês mesmos. É interessante, irmãos, a sequência do que Jesus diz aqui. Não dá para você seguir a Jesus, perdão, não dá para você tomar a cruz de Jesus sem negar a você mesmo. É possível eu carregar o meu ego, a minha vontade, carregar a cruz também? Não. Não dá. Ah, pastor, então vão ter momentos que eu vou ter que fazer coisas que eu não quero, a maioria das vezes. Até que isso faça parte de você. Aí vai ser naturalmente. E ele continua, alguém está aqui comigo ainda, amém? E, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa vai achar. Porque o que aproveitará um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta a gente ter tudo que o mundo oferece e ser um desalmado? Você pode ver, irmãos, quando nós não priorizamos o evangelho, a vida com Deus, a oração, a vida piedosa, pensamentos santos, o que começa a acontecer? A gente entra no automático. A gente não foi feito para viver a lógica desse mundo. E a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. E a gente tenta compensar com outras coisas. Tenta compensar com estratégias, tenta compensar achando que a gente está no lugar errado, com a visão errada. Volte para a essência do evangelho e você vai começar a ver como sua vida vai voltar a fazer sentido. Não, esse negócio de orar assim, de ler a Bíblia, isso é coisa de novo crente. Isso é coisa de gente que não tem assim, teologia, que não tem anos de experiência cristã como eu. É um dinossauro. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perderá a sua alma? Ou que dará o homem troca da sua alma? Porque chega um ponto que a gente até consegue ter êxito em algumas coisas. Ah, e aí a fé passa a ser um capítulo da nossa vida. Aí o Senhor Jesus diz assim, sim, e agora o que você vai poder entregar para poder salvar a sua alma? Já que você consegue comprar tudo, já que você consegue ter tudo, já que você consegue e está achando que através de ter uma religião, fazer uma terapia, você vai ser um cara super centrado e bem-sucedido. E a sua alma, como você vai resolver esse problema? E a gente começa a usar subterfúgios para resolver questões da nossa alma. Acho que é comprando alguma coisa, acho que é indo em algum lugar. Quantos casais dizem? Eu já atendi tantos casais no consultório que dizem assim, a gente tentou até fazer a segunda lua de mel. Aí faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, faz a quinta. Aí passa a fazer lua de mel todo final de semana e o problema continua porque não resolveu. Tem assunto proibido, tem bagulho enterrado. Em vez de tirar aquilo e colocar, fica cheio de dedos sem poder discutir um assunto porque tem medo da revanche. Como que vai dar certo? Como que vai prosperar? O que você vai dar para salvar a sua alma? E Jesus continua, porque o Filho do Homem vai vir em glória na glória do seu Pai, como seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. Olha, não adianta vocês acharem que vão agir de um jeito e vão enganar a Deus, porque de Deus não se zomba. Se a gente misturar esses dois textos, o primeiro que eu li para acabar agora, de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Jesus diz, Deus amou, o Pai diz por Jesus, pelo escritor, quando Jesus diz a Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira. E esse texto que a gente acabou de ler diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmãos. Que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a alma, ou seja, a alma vale mais do que o mundo. E se uma alma vale mais do que o mundo, guarde isso comigo, se uma alma vale mais do que o mundo, Jesus morreria por uma única alma. Porque o interesse de Jesus é pessoal. Então pare de achar que basta você fazer parte de uma religião, de você vir domingo à noite, de você parar de fazer umas coisas erradas, de você... Não! Se não sabe o que pode acontecer, é uma tragédia. Você pode começar a arrumar sua vida sem Deus e virar um religioso. Sabe o que é o religioso? É a pessoa que tem uma vida exemplar. Ele tem Deus em tudo que é da pele para fora. Até a roupa, às vezes, porque é da pele para fora, é conforme o que a Bíblia diz. Mas da pele para dentro, zero de Deus. Só tem ego e vontade. Esse é um religioso. E ele acaba sendo bem sucedido em um monte de coisa. Mas ele é um perdido. ganhou o mundo todo, ganhou a admiração das pessoas, a admiração da esposa, do esposo, da igreja, dos amigos. Ele é uma pessoa que a gente diz, ó, como eu queria ser como fulano. Mas às vezes é um desalmado. Às vezes é alguém que ganhou o mundo todo e perdeu a própria alma. Irmãos, Jesus, ele tem interesse em cada um de nós pessoalmente. A Bíblia diz que interessou Jesus passar ali em Gadara. Em Gadara tinha um homem endemoniado que há muito tempo era cheio de demônios. E a Bíblia diz que ele conseguia arrebentar as correntes que era amarrado. E ele cortava o próprio corpo. E eram tantos demônios que a Bíblia diz que quando Jesus foi expelir os demônios, eles pediram, deixa-nos entrar nos porcos. Jesus deixou, e eu não entendia por que isso, até que o próprio Deus me explicou. Por que é que Jesus deixou aqueles demônios entrarem nos porcos? Porque só dessa forma ficaria claro para os incrédulos que era mais de um demônio. Porque um demônio não entra em dois porcos. E como era uma grande manada, precisava de um demônio para cada porco. E todos aqueles demônios estavam dentro de uma pessoa. E como o Senhor ama mais um homem do que uma manada de porcos, para testemunho de que aquela multidão de demônios estava no homem, Jesus permitiu que aquela multidão de demônios entrasse na multidão de porcos. Entendeu? Amém? E os porcos se precipitaram e suicidaram porque eram espíritos suicidas. Conseguiram matar o porco, os porcos. E aí é lindo porque Jesus vai e o homem pede para ser discípulo de Jesus. Olha só, tem horas que a gente pensa que o máximo que uma pessoa podia ser naquela época, né, era se tornar um dos 12, seguir ali Jesus, ou até um da pequena multidão. Jesus diz não para o homem. Aí eu não entendi nada. Como é que Jesus diz não a um sujeito? Que testemunho! Imagina, pensa numa pessoa bem endemoniada da nossa sociedade, tipo assim, João Williams se converter. Olha coisa linda, que testemunho impactante, não é verdade? Amém, amém ou não? Ô, gente, não pode orar para as pessoas morrerem, tem que orar para as pessoas converterem. Amém ou não? Deus tem um plano na vida dele, com certeza. Deus vai alcançar aquela alminha. E aí, Jesus diz, não, não vai me seguir, não. Você vai testemunhar e gadar o que foi feito na sua vida. Gente, Jesus passou ali por causa daquele homem, para que através daquele homem algo extraordinário acontecesse a partir dele. Então, embora Deus tenha um plano pessoal na sua vida, isso que Deus quer fazer pessoalmente na sua vida vai repercutir para muitas e muitas e muitas outras pessoas. Quando você não nega você, não toma a sua cruz, não vive o evangelho, você não faz o mal só a você, você deixa de fazer o bem a quantas pessoas que estão ao seu redor? Vou terminar. Eu estava subindo a escada hoje com a Sofia e estava ouvindo um som evangélico e vindo da casa de Paulo. Aí eu disse assim, rapaz, que coisa boa. Que coisa linda, não é? Olha só, rapaz. E quantos a partir dele não vão vir para Jesus? E a própria vida dele, como não está sendo tão linda, tão abençoada? Irmãos, para de abraçar, em nome de Jesus, o seu ego, a sua vontade, e abraça a cruz de Jesus, porque assim sua vida vai ser mudada mais do que da pele para fora, ela vai mudar agora da pele para dentro. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Senhor Jesus, nós rejeitamos esse evangelho falso que só quer mudar a gente da pele para fora. Rejeitamos, Senhor, veementemente, essa ideia carnal, mundana, de que a religião, a fé, que o evangelho é só uma estratégia para nos darmos bem. Não! Muitas vezes o evangelho vai nos levar à morte, até literalmente. Que em nome de Jesus nós possamos ver a beleza que há na cruz, a glória que é levar a cruz, o privilégio que é carregar a cruz. Senhor, nós estamos correndo atrás do vento em vida sem sentido quando nós deixamos de priorizar o que é prioridade. Quantas vezes nós, Senhor, corremos tanto atrás de tudo, menos da vocação maior que o Senhor nos deu. E nós te louvamos, Senhor, porque isso leva a um vazio existencial, isso leva, Senhor, a um desespero. Pai, que em nome de Jesus possamos voltar a um compromisso genuíno e fiel ao Senhor. Deus, o seu amor, ele é tão extraordinário e maravilhoso que ele exige uma postura integral ao teu respeito. Deus, o Evangelho não é um capítulo, um pequeno capítulo, não é uma influência moral na nossa vida, não. Nós vivemos a partir da cruz, nós vivemos a partir da experiência de morte e de ressurreição com o Senhor. Nós precisamos tomar a cruz todos os dias e crucificar a nossa carne diariamente. E assim a nossa vontade será a tua vontade e finalmente seremos pessoas realizadas. Quando a nossa vontade for convencida pela Tua, for vencida pela Tua. Oh Deus, livra-nos dessa fé que é um subterfúgio, que é só uma estratégiazinha para ter uma vida mais suave. Não, nos faz levar o Evangelho de forma tão séria e radical, que se for preciso, tenhamos a nossa liberdade, tenhamos a nossa agenda, tenhamos a nossa vida ceifada, se for o caso. Do que adianta ganhar o mundo todo, Senhor, e perdermos a nossa alma? Obrigado, Senhor, porque o teu interesse é com cada um de nós. Obrigado porque o teu investimento é em cada um de nós. Obrigado porque o Senhor não nos vê como uma multidão, não nos vê como um grupo, não, o Senhor vê como sujeitos, pessoas, e o Senhor se interessa com cada uma dessas pessoas. Oh Deus, obrigado por uma obra específica e pessoal que o Senhor faz conosco. Que cada um aqui busque essa experiência pessoal com o Senhor, de mais do que uma transformação de caráter, mais do que uma transformação psicológica, mais do que uma transformação de comportamento, que haja mesmo morrer do velho homem e um nascer da nova criatura em Jesus. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Sem